muito, muito felizes, onde e com quer que, e com quem quer que esteja. Nós queremos é mesmo ser a sua melhor companhia neste domingo de tarde, aqui no seu pé de dança. Para começar esta emissão de hoje, nada melhor que um tema alusivo a esta mesma data. A voz é de Nádia. E o tema, mesmo a propósito, São Valentim. Fique bem, eu conto com a sua companhia até bem perto das 17 horas. Ninguém mesmo lhe dá uma rádio assim. Acabou.

caem. É porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais. Meu primeiro amor tão cedo acabou, só a dor deixou neste peito meu. Meu primeiro amor foi como uma flor que desabrochou e logo morreu nesta solidão, sem ter alegria ou que me alivia, são meus tristes ais, são prantos de dor que dos olhos caem. É porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais. É porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais. É porque bem sei quem eu tanto amei, não verei jamais. De dança. Nos seus carris por fora, o elétrico coitado, todo dia em toda hora, puxava o seu atrelado. O guarda-freio fardado, alicate e com bigode, conduzindo o Zé Pagode. Os tempos mudaram e tudo acabou. Também o elétrico as ruas deixou. Acabaram todos, não há amarelos. Estão no museu, lá para Mazarelos. Pescadores, pareiras, tudo aos montinhos. Folhas verdadeiras para Matosinhos. Não era alegria, não era saudade, era assim a nossa cidade. A cidade inteira, sem pressa na velocidade, da Foz até à Ribeira, às voltinhas pela cidade. O carro até Ariosa, muitas vezes atrasado, tornava a cidade airosa, o amarelo tornado. Os tempos mudaram e tudo acabou. O elétrico as ruas deixou. Acabaram todos, não há amarelos. Estão no museu, há para Mazarelos. Pescadores, vareiras, tudo aos montinhos. Todas as vezes casa, Lisboa, tu és mulher, por isso Porto quer e anda a namorar. Casa, Lisboa, namora bem, não que noivo, que é tripeiro e quer contigo casar. Casa, Lisboa, tu és mulher, por isso Porto quer e anda a namorar. Lisboa com alegria, tu compreendes o noivado. Sua sabedoria, que riscas e xinxinha, e uma noite de fado. E olho um abraço, deixo, e o dou enjuicido. Retribuo como beijo, como é sempre seu desejo, no Porto que é tão querido. Casa Lisboa, namora bem, não tem noivo que é tripeiro e quer contigo casar. Casa Lisboa, tu és mulher. Porto quer e anda a namorar. Casa Lisboa, namora bem, não te noivo que é tripeiro e quer contigo casar. Casa Lisboa, tu és mulher, por isso Porto quer e anda a namorar. Santo António abençoou teu casamento feliz, e tu sabes de Lisboa que não te amarras à toa ao porto deste país. Que casamento tão bom tu vais fazer a Lisboa. O Porto veio mulhão e a magrinha muito bom, e a madrinha madrugoa. Casa Lisboa, demora bem, não te noivo que é tripeiro e quer contigo casar. Casa Lisboa, tu és mulher, por isso Porto quer e anda a namorar. Casa Lisboa, namora bem, não te noivo que é tripeiro e quer contigo casar. Casa Lisboa, tu és mulher, por isso Porto quer e anda a namorar. Namora bem, não teu noivo que é tripeiro e quer contigo casar. Casa Lisboa, tu és mulher, por isso Porto quer e anda a namorar. Casa Lisboa, namora bem, não teu noivo que é tripeiro e quer contigo casar. Casa Lisboa, tu és mulher, por isso Porto quer e anda a namorar. Vamos seguindo nesta emissão do Pé de Dança, referente a este domingo 14 de fevereiro. Estivemos com Marante, ainda Banda Lusa, Iniciadores e Compacto, respectivamente. Vamos ficar agora com os sons do Brasil para ouvir Roberta Miranda, Perdi Você e Amando em Silêncio. Nós voltamos logo depois, a seguir a um curto bloco publicitário. Fica aí. Fique bem, fique na sintonia da Antena Web. Perder você é um castigo que eu não quero ter. Sofrer de amor até enlouquecer. Dormi sozinha com a solidão. Perder você, não ter respostas pro meu coração. Andar nas ruas sem ter direção. Mentir que posso te esquecer. Perder você é uma loucura, dor que não tem cura. Transa sem desejo, a paixão sem beijo. Noites sem estrelas, temporal na madrugada. Perder você por um momento já é muito tempo, é eternidade, anos de saudade. Sem você por perto, a minha vida vale nada.

eles falam que sou um sonhador. E digo que ela significa pra mim. Ela é um morango aqui no Nordeste. Tu sabes, não existe, sou cabra da peste. Apesar de colher as batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Se for! Estivemos nesta emissão do Pé de Dança com os sons do Brasil, a voz de Roberta Miranda, ainda Amando em Silêncio, e também os Canta Bahia com o Morango do Nordeste. Ainda houve tempo para ficar com um curto bloco publicitário. Estamos então de regresso para continuar com esta emissão do Pé de Dança. Agora para ficar com o grupo de baile, chama-se Alvatraz. Fique por aí, fique bem. Nós queremos ser nestes 120 minutos, mais coisa, menos coisa, a sua melhor companhia. Já sabe que somos a Antena Web e estamos em www.radioantenaweb.info. Tem agora uma oportunidade também para deixar as suas críticas, as suas sugestões, as suas perguntas para o seguinte endereço de e-mail: diamantino@radioantenaweb.info. Vá lá, deixe as suas críticas, as suas sugestões. Nós estamos abertos a tudo isso e a algo mais que nos queira dizer, porque esta é mesmo a sua Rádio Antena Web. Traidora,

tu és minha loucura. Lua, obrigada, lua, pelos teus conselhos, como tu não há nenhuma. És o firmamento, és minha loucura. África, ai, meu berço de embalar com palmeiras ao luar, tempos bem gosto de recordar e em noite de sonhar. África, ai, meu berço de embalar com coqueiros a gingar. África, ai, meu berço de embalar com palmeiras ao luar, e os feitiços gosto de recordar e em noite de sonhar. África.

Poderá fazê-lo para diamantino@radioantenaweb.info. É fácil e estamos abertos às suas sugestões, às suas opiniões, para que possamos melhorar cada vez mais, porque gostamos de ser a sua melhor companhia. Já sabe que somos a Antena Web, estamos em www.radioantenaweb.info. É só entrar, ver os conteúdos que contêm a nossa página e, se assim desejar, guardar até o programa da sua preferência. Estamos então com o Pé de Dança, a apresentação, seleção musical e realização desta emissão, ou destas emissões do Pé de Dança, a cargo deste vosso amigo Diamantino Teixeira, que vos deseja a melhor tarde de domingo e, claro, sempre na nossa companhia. Inteira. Começa cedo e não tem hora pra acabar. Gente dançando só pelo prazer da dança, e outro só pelo prazer de abraçar. O povo todo se diverte nessa festa, que vai até o outro dia clarear. Quem já chegou acerta o passo nesta dança, quem não chegou acerta o passo pra chegar. Casais dão um passo solto no salão inteiro, e um casalinho quase não sai do lugar. Que tal o baile? Alguém pergunta, ele responde: o baile é bom, mas bom também é namorar. Quanta alegria está no rosto dessa gente, que esquece tudo e não vê o tempo a passar. Na madrugada um sanfoneiro toca forte, o baile esquenta e o povo começa a cantar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais. Tempo e nunca pode lhe falar. Tira pra dança e par constante a noite inteira. Depois do baile estou falando em se casar. O sol nascendo e o sanfoneiro continua. O baile acaba, ele não para de tocar. Vai pela porta e todo mundo vai seguindo, e pela estrada o povo todo a cantar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, a madrugada que passou não volta mais.

Mais música na Antena Web. Nesta emissão, então, com os incomparáveis Band, ainda os Broadmel e também Miquel Carreira. Vamos sair para um curto intervalo nesta emissão do Pé de Dança referente a este domingo, 14 de fevereiro. Voltamos depois para ouvir Cândida Branca Flor. Fique por aí, fique bem, fique na nossa companhia. Nós somos, é claro, a sua melhor rádio. A rádio que lhe dá a melhor música, Antena Web. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22.

nas finas areias, berço de sereias, procurando abrigo. Craveiro numa água furtada, cheira bem, cheira a Lisboa. Cheira a Lisboa, a fragata que se ergue na proa, a farina que teima em passar. Cheiram bem porque são de Lisboa. Lisboa tem cheiro de flores e de mar. Colina é uma lição de sonho e tradição. Lenta é uma canção e a lua a faculdade. O livro é uma mulher, só passa quem souber e aprende-se a dizer. Música na Antena Web. Acabar. E vou pedir-lhe Ai ué, chérie, ai ué, garota bonita, mulata, bocarina, parona, lo, la dona. Ai ué, chérie, ai ué, garota bonita, mulata, bocarina, parona, lo, la dona. Foi dizendo a motamba que está legal, atenção, aquela bela marona que lhe assinou com a mão. Eu então enchi o peito, minhas mãos eu relobrei, olhei a dama direito, o assento desassentei. Do trapão me encheu a roda, abro a porta com cuidado, me encheu a vista toda, me deixou bem fofocado. Ai uê, xerri, ai uê, garota bonita, mulata, loucarina, parona, lo, la dona. Ai uê, xerri, ai uê, garota bonita, mulata, loucarina, parona, lo, la dona. No outro dia lhe topei na avenida marginal, xerri, xerri, eu gritei, meu empenho foi total. Eu ofereci uma carona e ela então agradeceu. Quando cruzamos na zona, o meu coração tremeu. Ai uê, xerri, ai uê, garota bonita, mulata, loucarina, parona, lo, la dona. Ai uê, xerri, ai uê, garota bonita, mulata, loucarina, parona, lo, la dona. Ai, meu Deus, quanta ternura, quanto pelo arrepiado. Hoje ando à procura da garina que passou. Meu coração não tem cura, meu xingué já secou. Ai, uê, xerri, ai, uê, garota bonita, mulata, loucarina, parona, lo, la dona. Ai, uê, xerri, ai, uê, garota bonita, mulata, loucarina, parona, lo, amar e poder ficar.

cabritinha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha mamo a hora que eu quero, porque a cabrita é minha. Eu gosto de mamar. Só nos peitos da cabritinha. Eu gosto de mamar. Ai, nos peitos da cabritinha. Eis que chegamos ao final desta emissão de hoje do Pé de Dança, referente a este domingo 14 de fevereiro de 2010, dia dos namorados, dia de São Valentim. Bom, quero dizer-lhe que já a seguir chega também para vos trazer músicas bem calmas, para que possa ficar bem descontraído ou descontraída neste seu domingo à tarde. E mesmo à hora do seu lanche ou do seu café, dizia eu, assim aqui, o nosso amigo Carlos Bonaparte. Por mim, resta-me dizer-lhe que estou mesmo de saída, prometendo voltar então de hoje a 8 dias, neste mesmo horário, para ficar consigo sensivelmente mais 2 horinhas. A apresentação, realização e seleção musical desta emissão do Pé de Dança de Diamantino Teixeira, que promete então voltar de hoje a 8 dias. Os sons finais para Ana, filha do vento, e Fausto, com um tema que vem bem a propósito: o barco vai de saída. Pois bem, estamos então de saída. Tchau, tchau. Até para a semana, se Deus quiser. Dos astros, pois eu sou cigana.